vou vencer. Sou filho do Deus vivo, sou mais que vencedor. Eu não estou sozinho nas lutas do viver. Eu tenho um abrigo, socorro bem presente. Jesus está por mim. Eu sei que vou vencer. Vou vencer. Sou filho do Deus vivo, sou mais que vencedor. Eu não estou sozinho nas lutas do viver. Eu tenho um abrigo, socorro bem presente. Jesus está comigo. Vencedor, vencedor, eu sou mais que vencedor. A vitória eu já tenho nas batalhas que eu travar. Vencedor, vencedor, eu sou mais que vencedor. A vitória eu já tenho nas batalhas que eu travar. Eu tenho a espada que é a palavra guardada no meu coração. Derrubando barreira, rompendo as cadeias, colocando inimigo no chão. Eu tenho espada que é a palavra com meu coração. Derrubando barreira, rompendo as cadeias, colocando inimigo no chão. Vencedor.